Continue agora conosco com o livro 2 de Planetary, O Quarto Homem. Os Escapistas. Nada como a Inglaterra no verão. Voltando de um período sabático num resort da Cidade Zero, eu, Luigi, tenho novamente o prazer de receber os nossos queridos ficcionautas, Mauro Elovitch e Reginaldo Willman. Como a gente leva muito a sério o que ocorre no gibi, a ficção virou realidade e o Maurício Dantas sofreu mesmo o destino do Ambrose Chase, né? E não vai poder participar desse podcast. Brincadeira. Terminando esse programa, a gente promete resgatá-lo e ele deve voltar para o terceiro episódio do nosso, vamos dizer, Planetary anotado, né? Seguindo rigorosamente o recorte do segundo encadernado, capa cartão, hoje o plano é discutir as edições 7 a 12, beleza? Beleza, vamos lá. Sem perder muito tempo, vamos começar pela edição 7. Ela sai lá fora em janeiro do ano 2000, ainda seguindo aquela premissa aparentemente de uma série procedural. E como a gente vai ver ainda nesse volume, tudo que vemos, por mais que pareça assim, um caso isolado, acaba sendo um tijolinho para premissa central, né, em torno da identidade do quarto homem, né, e principalmente o embate com os quatro, né. Aqui em Planetary número 7, acompanhamos o funeral de Jack Carter, nada menos que o análogo do John Constantine nesse universo. Da equipe de campo, a Jaquita se mostra bem triste, né, com essa morte, porque os dois tiveram um rala e rola no passado, né, e havia ali um certo carinho, né, vamos dizer, uma amizade colorida. Aí no nível da história, esse acontecimento serve para o Ellis e o Cassidy, né, homenagearem a Vértigo. E eu acho que para além da homenagem, o roteiro até deixa no ar uma teoria sobre o porquê da invasão britânica ter dado certo, né, e uma certa alfinetada sobre o nosso apego às linhas editoriais. E é só um modo assim, de ver um construto, né, um personagem. Para chegar a isso, a Jaquita suspeita, né, que o Jack forjou sua morte, né, matada, vale frisar, e vai com o Eli e o baterista até a rua onde o crime teria acontecido, que, vamos lá, chama-se Rua Moorcock, né? Certamente referenciando o escritor britânico Michael Moorcock, né? O criador do Eric. E aí, de repente, assim, surge um super-herói, Brutamontes, né? Naquela vibe brutal dos anos 90, admitindo que matou o Jack Carter, né? E diz mais ou menos que o motivo teria sido o ressentimento de ter descoberto pelo morto que a origem secreta dele não era o que ele pensava, né? Então, assim, em vez dele ter conseguido seus poderes através de um cientista mentor, né? Ele foi criado, assim, através do DNA de superatletas arianos e de anões do sexo de uso pessoal do Hitler, né? Quer dizer, parece um plot twist típico do Alan Moore, né? E aí, quando tem esse momento Scooby-Doo dele admitindo ser o assassino, ele leva um tirambaço, né, por trás. E aí vemos o Jack Carter, né, careca, caracterizado como o Spider de Jerusalém, né? Que é uma criação do próprio Ellis em Transmetropolitan. A seguir, ele dá um beijo na bochecha da Jaquita e diz: faz tempo que os anos 80 acabaram. É hora de seguir em frente. É hora de ser outro alguém. Valeu. A gente se vê por aí. E aí ele parece quebrar a quarta parede, né, olhando diretamente pro leitor, e sai caminhando rumo às sombras, né? Se reparar direitinho, você pode até interpretar isso como uma última história do John Constantine clássico, né? Você concorda com isso, Mauro? Diz aí suas impressões sobre Planetary número 7. Eu sou suspeito para falar porque eu sou fanzaço dessa história. Sou fanzaço. É que talvez seja onde Planetary mais me pegou, seja uma das minhas histórias favoritas de Planetary. Eles resgatam todos os elementos clássicos do Constantine, do que fazem o Constantine, o bom Constantine, ser o que eu gostava de ler nas histórias dele. O cara sacana, malandro, espirituoso, razoavelmente amoral, mas ainda com um senso de certo e errado próprio dele. Cara, é muito legal. Eles vão lá pra esse velório da suposta morte do Jack Carter. E aí já, né, uma enxurrada de referências. Eles passam por um banco, tá lá o Morpheus, como se fosse uma pessoa, um cara normal, né? Jogando milho pros pombos, lá pipoca pros pombos, igual na história lá do Som de Suas Asas, né? Ele é a morte. Então tá ali toda a referência. No velório do Jack Carter estão ali o monstro do pântano, de alguma maneira, o homem animal. É muito legal, assim, as referências Vértigo estão todas ali. E eles vão rodar por Londres. A Jaquita vai falando um pouco sobre o Jack Carter. E aí tem uma historinha dele. E é uma historinha que você leria tranquilamente como sendo do Constantine, né? Ele encontrando um fantasma, o fantasma que vai matar a mulher aí que teria escândalo do governo, uma prostituta, queria gerar uma second coming aí. E aí ele pega e solta um feitiço que ele deixa o fantasma preso naquele beco que ele tá. E aí, anos depois, tá lá o pessoal do Planetário passando, tá o esqueleto fantasmagórico do fantasma preso naquele canto ali. É muito coisa que o Constantine faria. E é coisa que o Constantine faria também, a sacanagem que ele fez com o super-herói, de revelar o passado dele, de explorar essas bizarrices sexuais e usar contra o cara, tudo com cinismo, com aquele desapego que o Constantine tinha. É tudo muito legal, tudo funciona assim perfeitamente, é coerente com algo que o Constantine faria, e é legal essa transição que ele faz. Eu acho genial, na verdade, como se o Constantine fosse um produto da época dele, dos anos 80, dos anos 90, e ele tira o sobretudo, né, que era a marca registrada do Constantine, mas mantém o cigarro, o vício, a sacanagem, o cinismo, e ele se torna o Spider Jerusalém, que é outro personagem que eu adoro do Warren Ellis. Eu adoro Transmetropolitan, acho um negócio muito bacana. Quem sabe a gente grava um escapista sobre Transmetropolitan também, seria bem legal. E o Spider Jerusalém é o sacana cínico dos anos 2000. Tem aquelas características de uma moralidade distorcida, de uma elasticidade, vamos dizer assim, para ser bem eufemista, né? De uma elasticidade de certo e errado que o Constantine também tinha, de um jeito cínico, ácido de ver a sociedade, de ver os padrões morais, de ver o cinismo de quem se acha superior ao resto das pessoas. É muito legal essa transformação, e são dois produtos que o Ellis trabalhou, né? Ele escreveu Constantine. Ele foi mandado embora, ele na verdade saiu por causa de uma história do Constantine que ele escreveu e foi censurada à época, e aí ele passou a escrever Transmetropolitan. Então essa transformação, como se fosse assim, o Spider Jerusalém fosse um sucessor do Constantine nesse espírito sacana e assim transformador. É muito legal, cara. Eu adorei. Aquilo dali, a hora que eu vi ele virando, ele tirando sobretudo e virando Spider Jerusalém, e o jeito que ele vai embora, eu falei, cara, que negócio sensacional. Para quem conhece esses dois produtos, isso daqui entregou tudo que podia entregar, assim, explodiu minha cabeça. Eu falei, né, que o roteiro assim deixa no ar uma teoria sobre o porquê, né, da invasão britânica ter dado certo, e eu acho que isso surge assim no texto, assim, no funeral, quando a Jaquita fala, né, que a cultura britânica assim, dos anos 80 é assustadora, né? Muito em parte por causa de uma certa primeira-ministra louca, né? Ela não chega a dizer, mas ela está falando da Margaret Thatcher, né? E o legado dela de perseguição, né, aos homossexuais, aqueles ideais sobre campos de concentração para vítimas de AIDS, né? E o lance de fazer com que os pobres escolhessem entre comer e votar, isso está no texto, né? Assim, era um monte de aberração que com certeza influenciou a cena underground e a contracultura aventura, assim, de forma geral, né? Então, assim, tudo que se criou ali na Vértigo a partir da invasão britânica era uma espécie, assim, de migração, assim, da contracultura inglesa daquele momento, né? Reginaldo, você vê por aí também, fala aí teus comentários sobre a história desse morto muito louco, né? Que é o Jack Carter, ou John Constantine. Eu acho essa edição muito legal mesmo, como homenagem, né, como mais uma homenagem, né, de Planetary, mais um resgate arqueológico, né, mas também eu gosto muito depois, quando a gente volta em retrospecto, né, e vê algumas pontas que foram levantadas aí, em relação principalmente ao Elijah Snow, né, alguns pontos aí que você acaba, na volta, pegando algumas coisas aí. Aquele comentário lá que eu falei com vocês essa semana, né, esse fantasma aí, será que ele era uma alusão do inferno, né? Ao mesmo tempo você coloca, né, o Dowling como o governo mundial, né? Ao mesmo tempo dá continuidade à história em si, né, de Planetary, né? E depois quando você volta, né, quando lá na frente tiver algumas revelações, você volta, você acha essas pontas soltas aí fazem mais sentido ainda, né? Eu acho que tem sim alguma brincadeira aí do Warren Ellis, sim, falando, ó, por mais que eu goste do Constantine, eu vou usar meu combustível, né, imaginativo aqui no meu personagem, no Spider Jerusalém. E você vai gostar, porque ele tem aí, se você voltar, né, ele tem no DNA um pouquinho de Constantine. Eu acho tudo isso legal. Cada vez que você lê, você acha mais alguma coisinha, não só de referência. A gente até discute, né, Reginaldo, que tem até um balãozinho que talvez você falou aí da parte aí do inferno, mas assim, tem a primeira partezinha do balão, pode ser uma referência justamente a Sandman número 3, né? Que é o encontro lá do Morpheus com o Constantine, né? Aqueles que salvou o mundo lá de uma namorada dele, né? Então, assim, eu pelo menos eu interpretei dessa forma, né? É, você falou que se reforça ainda com a capa, né? Que a capa é uma referência à capa de Sandman 3. É, eu realmente não tinha visto primeira vez isso, tinha visto mais do inferno, porque é um agente, né, do governo se livrando de um problema envolvendo uma prostituta, né, que teve um filho, né, ou vai ter um filho. Eu acho muito similar com do inferno, né, muito, muito similar, né, só que tá, ao invés de estar tá usando o médico da coroa, tá usando um fantasma, um Herodes, né, um fantasma. Que também é um barato, né? Como conceito é um barato, é divertidíssimo, né? De pensar nisso, assim, é muito legal. E se você pensa também direitinho, essa é uma adição, assim, que se a gente viu o Alan Moore, assim, rasgar um grande elogio, né? Ao Planetary do Ayres, isso é tudo que o Alan Moore gosta, né? Essa ruptura com o velho, né? Que é essa mensagem final, assim, desse Jack Carter, né? Ele dizendo que a gente tem que deixar o velho de lado, né? Então, assim, pra gente, assim, isso dói um bocado, né? Porque a gente, de vez em quando, a gente conversa assim, off, como a gente gostava desse Constantine antigo e tem essa dificuldade de ver esse Constantine hoje, que é meio que um primo pobre do Doutor Estranho do MCU, né? Nem o Doutor Estranho, assim, clássico da Marvel, né? É muito difícil a gente desapegar, assim, desses anos 80 específicos, assim, do John Constantine. Ele diz, esses anos 80 acabaram, assim, mas talvez, assim, pra gente se agarra um pouco, pelo menos essas histórias clássicas do Jimmy Delano, né? Do Garth Ennis, né? Ou do Paul Jenkins, aquele Constantine clássico. Né? Então é muito difícil desapegar. Como é um pouco duro você ver ele falando isso e se tornando outra coisa, né? O personagem se torna outra coisa, mas a gente tem essa dificuldade de abraçar essa nova coisa, né? Mas ao mesmo tempo, cara, assim, ele tá desapegando de um Constantine e transitando para um Spider Jerusalém, que é coerente, que tem aquele espírito, que não virou esse Constantine 952, ele virou o Spider Jerusalém, que é uma transição digna, é uma coisa que eu aceitaria de boa. E talvez fosse isso que pudesse ser feito com o personagem de uma maneira mais digna, né? Você manter o espírito do personagem, transplantando ele para um cenário mais atual ou até futurista, que é o caso do Spider Jerusalém. Então, não sei, eu não vejo no sentido da gente ser ressentido pela mudança do John Constantine. Mas, assim, dele dá um recado que dá para você transitar, dá para você evoluir e manter o espírito da coisa. O Jack Carter é o Jack Carter. Eu acho que é até um recado que ele passa aí. Não é que ele virou uma outra coisa. Ele evoluiu pro Spider Jerusalém, mas ele continuou sendo Jack Carter. Então, o espírito, a ideia do que movia o personagem tá ali. Eu concordo com ele, cara. Eu estaria perfeitamente de boa com o Constantine que mantivesse isso e não virasse uma fusão Doutor Estranho com a Arlequina que virou esse Constantine atual. Nesse caso aí, eu sou ressentidaço, assim, com Constantine. Eu sou apegado à versão original, sim. Eu também. E acabou, né? Porque não é isso que ele... Não, eu também não entendo desse jeito, né? Que é, você tem que abandonar as coisas antigas e se voltar novo. O que eu entendi, a leitura que eu fiz foi aquela que eu falei. Eu falei assim, ó, é o autor falando. Tá vendo essa ideia que eu usava com Jack Carter aqui, ó, com Constantine? Eu vou passar a usar nesse personagem. É isso daqui que eu vou fazer. É só isso. Mas ainda assim, mesmo ele falando isso pra mim, eu consigo ler o personagem novo, né? Eu consigo ler Transmetropolitan, mas meu coração, que eu adoro, o que eu gosto, é do Constantine velha guarda, tranqueirão, né? Tênis iate, velhaco. É aquele lá que eu gosto, cara. Não mexe nesse daí, né? Se a nova geração precisa de um Constantine bola de fogo, né? De outro jeito, tudo bem. Paciência. O conceito se renova, paciência. Mas eu fico preso lá no conceito atrás. A gente estava até esses dias conversando daquela história lá do Spurs, lá do cara do Flash, do Constantine, que pra mim já na berlinda, assim, é esticando demais. Mesmo ele querendo trabalhar com o Constantine velha guarda, já olho torto pra esse Constantine de que ele tá fazendo, porque extrapola muito, né? Andando com um ônibus de 2 andares inglês nos Estados Unidos, usando o feitiço de glamour, né? Isso não é Constantine das antigas. Constantine das antigas era um trapaceirão, né? Era um cara que aplicava mais golpe do que fazia magia. Então, é aquela coisa assim, né? Se você fica aborrecido com isso, porque você não tá vendo o seu personagem das antigas, da forma como ele aparecia antigamente, eu acho que também tá no seu direito. Só do fato da gente tá dando uma oportunidade para conhecer coisa nova já é válido, já, né? E aí, o julgamento de gostar e não gostar faz parte. E antes da gente sair dessa história, né? Eu tava esperando se o Regi ia puxar, mas já que ele não puxou, a gente conversando entre a gente e preparando a pauta, o Regi apontou, né, que o nome Jack Carter faz uma referência a um personagem de literatura policial em inglês e que foi adaptado 2 vezes no cinema com o Get Carter, né, que é um filme policial de vingança de um mafioso que vai atrás de descobrir o que aconteceu com a morte do irmão dele. Foi primeiro filmado o clássico com o Michael Caine e depois fizeram um remake com o Stallone. Eu não acho ruim o do Stallone, tá? Na época foi massacrado, mas eu gosto desse filme. O Stallone mafioso, de cavanhaque, brutão. Eu gosto dele nesse filme. Mas o Michael Caine é o Jack Carter que eles querem retratar aqui. É o mafioso inglês, old school, daqueles filmes bem anos 70. E até o jeito que o Jack Carter mata aquele super-herói com um tiro de 12 por trás faz a referência a uma foto clássica, né, do filme do Michael Caine, que é ele segurando a escopeta, apontando para a câmera. Acho que era até a capa do VHS, do DVD do Get Carter, e me traz uma memória afetiva muito legal, que quando eu fiz mochilão pela Europa, eu vi uma camiseta dessa do Get Carter. Era branca, só com o Michael Caine em preto apontando a escopeta para frente. Eu comprei essa camiseta, eu usei ela até amarelar e esgarçar, mas eu adorava, eu achei... fiquei super contente assim, de ver essa referência que o Regi trouxe, que não tinha, eu não tinha atentado pra ela antes, mas faz todo sentido. Porra, Mauro, tu só tem camiseta foda, bicho. É, pelo menos uma coisa boa, né? Caramba, bicho. Vamos pra capa? A capa dessa série, né, como o Renan falou, assim, não poderia ser outra. É basicamente o John Cassidy emulando assim, o estilo do Dave McKean em Sandman, né? A própria fonte utilizada no nome Planetary é a de Sandman, né? Mas assim, pra você, Reginaldo, quem você acha que tá aí na capa? O Eli Snow ou o Jack Carter, né? Você curtiu essa homenagem? Ah, eu achei linda, cara. Na verdade, eu acho mais bonita essa capa. Eu acho mais, né, Dave McKean do que o Dave McKean no Overture, né, no Prelúdio. Tá mais a cara do Dave McKean de Sandman, das 75 edições de Sandman, do que o Dave McKean, né, nos últimos trabalhos dele em Sandman, né, que ele quis modificar um pouco, tá no direito do artista querer inovar e diferenciar, mas o que remete pra gente, né, toda essa atmosfera, cara, Vertigo, ele tem uma atmosfera que é difícil, é super, é só quem leu, né, só quem teve o cagaço de ler uma história Vertigo, assim, né, que tava acostumado a ter um tipo de leitura e bater, abriu, assim, o quadrinho, tomou uma porrada de ler uma história Vertigo, assim, na época, primeira mão, sem ter nenhum youtuber explicando, né, esmiuçando, né, o que é Vertigo pra você, é que consegue ver isso, assim, com muito saudosismo, assim, com muito carinho, né. Eu acho que quem realmente leu na época o Vertigo, as primeiras séries da Vertigo, que o terror predominava, e principalmente que tinham esses autores britânicos, você vê essa homenagem de Planetary com muito carinho, cara. Então eu acho que talvez seja uma das capas mais bonitas até da série, né? Sim, mas você sabe quem é que na frente? Você acha que é o Snow ou é o Jack Carter? Eu acho que pela franjinha é o Snow, né? Porque eu acho, né? Talvez, mas não dá pra bater o martelo, né? É por isso mesmo, é uma capa bem Dave McKean, né? Porque a gente não tem certeza das coisas, né? É uma duplicidade muito bacana, cara, porque eu, as duas vezes, eu tinha visto o Jack Carter pelo sobretudo levantado, assim, na gola, pela atmosfera, os feitiços, mas é legal ele misturar os dois, assim, dar essa ambiguidade. Ele tá com sobretudo, né, assim, escuro, né, mas se você ver, ele tá com uma camisa branca por baixo, né, aí pode ser um bem bolado, né, um Eli Snow de Jack Carter, né, quem sabe. É muito legal. Dia em que a Terra atrasou. A gente tá gravando, assim, no comecinho de maio de 2024, né, dia 5, né, pra... Não, dia 6, né, dia 6, pra ser mais exato. E nesses últimos dias, né, tem rolado, assim, um meme de Twitter, assim, do pessoal falando de medos da infância, né. E, cara, essa edição 8 de Planetary traz exatamente, assim, um dos meus medos, né, que era a referência ao filme, assim, o Ataque das Formigas Gigantes, né, pelo menos essa versão de 77, mas que passava direto no SBT, né, e era aquela coisa, assim, eu tinha pavor, né, mas sabe quando você não consegue parar de assistir, né, eu acho que era esse o caso, assim, eu ficava fascinado, assim, como a produção fazia pra deixar tão convincente, né, aquelas formigas, né, devorando, assim, seres humanos, né. Eu até encontrei, assim, uma chamadinha, assim, no YouTube, datada de 16 de julho de 88, né, na sessão das 10, depois do programa Silvio Santos, né. E nesse gibi, assim, a ideia é justamente essa, assim, de resgatar, assim, na nossa memória esse tipo de produção B, né, que em toda sua tosquice, assim, dava a volta e causava, assim, uma certa aversão, né? E eu acho que a palavra é esse mesmo, assim, aversão, porque eu acho que é a partir desse sentimento, assim, que o Eli Snow, assim, começará, né, a perceber que tem algo de errado, assim, nas suas lembranças, né? Essa versão, assim, tá conectada, assim, pelo menos às agruras, né? E a dor que o Randall Dolan, né, o análogo sombrio do Reed Richards, vem causando, assim, em pessoas inocentes, né? E no caso aqui, vemos um desses lugares, assim, utilizados, assim, para testes, né, e tortura na década de 60, em pessoas, assim, consideradas subversivas, né? Que tinham, assim, reputação de comunistas, né? Ou avessos aos bons costumes defendidos pelo American Way. Mauro, além das formigas gigantes, né, que outros temas de filmes B você conseguiu identificar na edição? Aproveita e conta aí a história da Alison. Cara, é bem bacana essa edição, ela faz realmente a referência, né, a todo aquele cinema B, né, da década de 60. Então tem o ataque das formigas gigantes, a mulher gigante, quanto é que era, não sei quantos metros que era a referência, depois eu vou procurar aqui. O dia em que a Terra parou, aqueles filmes que até o Tim Burton parodiou no Marte Ataca, o Homem Invisível, Cujo, né, dos cachorros amaldiçoados. Então tem referência a tudo isso. E é legal, né, a maneira como eles colocam isso, como o Planetary faz, né, todas as referências de cultura pop serem reinterpretadas e colocadas dentro do contexto da trama. Então aqui a turma do, né, a equipe do Planetary chega a um deserto, chega até essa área de experiência e encontram essa, como se fosse, né, uma diva do cinema antigo em forma de fantasma, né? Logo que eles chegam, tem um ataque das formigas gigantes e a Jaquita resolve com elas na porrada. E esse espírito, né, essa fantasma, vai contando a história e aí a gente vê como que eles fazem, né, uma reinterpretação interessante. Eles abordam o macartismo, a perseguição obsessiva na época, né, por caçar comunistas no meio artístico, nos Estados Unidos em geral. E mostra, né, que na trama aqui, esses supostos comunistas ou as pessoas que não se adaptavam ao American Way of Life e que podiam gerar, né, alguma comoção aí na mídia, né, que eram realmente as pessoas que eram caçadas pelo macartismo, foram levados aí para essa área 51 e lá foram experimentados, né, pelo Richard Dowling e criaram essas aberrações que são referências, né, desses filmes da década de 50, 60. E então tem ela que foi assassinada e foi trazida de volta e se transformou num fantasma. Ela fala, né, a referência a esse roteirista de cinema, pacifista, comunista e bebedor que é transformado, né, no homem invisível, e aquilo se torna uma tortura para ele, porque ele invisível, ele não teria mais pálpebra, então ele teria ficado cego pela exposição à luz solar, em dor terrível, o homem gigante, todos eles seriam experimentos que teriam sido feitos com esses desajustados, com esses supostos comunistas, com esses artistas, com esses indesejados. É muito legal, uma releitura bem interessante mesmo, e o final é emocionante, né? No final, ela fala que ela, como foi criada com energia nuclear, ela teria uma meia-vida radioativa, né, que era de 50 anos, e que o tempo dela expira e ela some, mas também seria uma referência ao desaparecimento dos antigos artistas, desse pessoal da década de 50, 60, que de repente é esquecido, né, que vai tentando prorrogar a sua vida útil até efetivamente desaparecer e ser esquecido pelas próximas gerações. Então é uma história muito bonita. Eu acho que é a mais triste desse recorte que a gente vai conversar hoje, mas ela é muito boa. Você fala aí o negócio da minha vida, né? Tem um negócio interessante, assim, por trás dessa morte, entre aspas, né, da Alison no final, que é justamente isso, né? Eu até procurei, assim, a explicação da física, né? Porque na física, a minha vida é exatamente assim, o tempo necessário para que a atividade radioativa de um elemento seja reduzida pela metade. Aí o que acontece assim, na prática, né? Depois do primeiro período de meia-vida de um elemento, apenas metade de seus átomos apresentam radioatividade. Assim, no segundo período, apenas um quarto dos átomos. Né? Então é como se no fim dessa história, a forma visível, né, e senciente dela terminasse assim, no primeiro período. Né? E o que resta dela no segundo período seja só um quarto dos seus átomos. Certamente assim, uma viagem minha, mas assim, me deu uma curiosidade, eu fui pesquisar sobre isso para fazer uma correlação. Mas, Reginaldo, eu li essa semana e já me deu um branco aqui, mas assim, qual é mesmo o personagem que é filho, assim, de um sobrevivente da Cidade Zero? Era o Jim Wilder ou era o Ambrose Chase, né? Fala aí também aí seus pontos sobre essa historinha. Não, é o Ambrose Chase, né? Ah, é o Ambrose Chase, é isso. É, ele é filho, sim. Acho que tem mais um, mas de cara, assim, que eu lembro, é o Ambrose Chase, sim. Ele é filho, né? Ele é de um dos sobreviventes da Cidade Zero. Ah, é muito legal, cara, essa edição, porque eles pegam fatos históricos, né? Um momento da história, principalmente da história americana, um momento ruim, não é o melhor momento da humanidade, né? Ser humano nessa perseguição que teve por medo, né, por uma questão realmente assim política e de desconfiança. Aí a palavra que eles usam para essas pessoas que serviriam de cobaias são incômodos, que é uma palavra forte, né, para você, principalmente porque incômodo por si só não é tão forte, mas quando você transforma pessoas em incômodas em cobaias, aí a coisa muda completamente de figura, né? A própria personagem principal aí da edição, essa Alison, né? Alison é por causa do nome da... Eu também não sei, Mauro, como é que ficou em português. Em inglês, ela tem 50 pés, né? É 50 feet. Isso, é. 50 feet woman, acabei de pesquisar. É, em português eu não sei como é que é o nome desse filme, cara. Eu tenho um pôster dele e não sei o nome dele em português, cara. Assim, eu adoro o filme original, assim. Eu acho é daquelas coisas, assim, dos anos 50 também, né? Que também faz parte dessa edição, né? Essa homenagem aos sci-fis, né? Do lixão mesmo. Os filmes B, a edição já abre um lagarto gigante desses filmes B, né? Então ele toda hora ele brinca com isso, com essa proporção de tamanho, que era a forma como os filmes B eram feitos, né? Com maquetes, com trucagens de câmera, né? Essa Alison, né? O nome é o nome da protagonista desse filme. Porém, todo o visual, toda a estética, você remete diretamente a Marilyn Monroe, né? Existe toda uma teoria da conspiração que ela foi assassinada, porque ela tinha um envolvimento com o JFK, né? Ela era um cômodo político. Eles estão brincando com isso, que ela foi levada para a Cidade Zero para isso, né? Para ser mais uma cobaia desse experimento radioativo, que não é só radioativo, né? Ela de fato foi morta. Planetary, ele vai várias vezes abordar a questão da morte sem se aprofundar demais, né? Então, na terceira edição, você vê o detetive chinês falar que não tem nada, porém eles acessam um armazenamento de almas. A Alison, ela é morta, né, num pelotão de fuzilamento para ter uma meia-vida radioativa. A própria edição passada, né, aquele Herodes, o assassino do governo fantasma, ele morre naquela reclusão mágica que o Jack Carter faz, ele morre, ele vira uma caveirinha naquele lugar. E como que um fantasma pode morrer, né? Que são coisas curiosas, né, que Planetary aborda sem se aprofundar, e eu acho isso, assim, delicioso, cara, de ler. 768 então, são edições típicas, né, de Planetary, que tem o mistério, ele constrói um pouquinho, ele desenvolve um pouquinho, mas ao mesmo tempo são os arqueólogos explorando, e eu acho essa parte da essência do título, assim, muito legal, né, muito divertida de ler, né, assim, né, e que você vai pescando referência, pegando, mas ao mesmo tempo dá para ir aumentando, né, um pouco mais seu referencial, e a história também se enriquece. Eu acho que sempre tem três camadas da arqueologia pop, né, da cultura pop. Tem a camada que às vezes eles abordam o fator real, né, histórico, de fato real. E tem a terceira camada, que é a própria mitologia de Planetary, que é a história que eles estão narrando. Você acaba sabendo que é uma luta de poder entre a organização Planetary, né, e os quatro. Tem um conceito no gnosticismo que é dos arcontes, como se fosse uma mistura de juízes e carcereiros planetários, assim, né, que combina muito com a figura dos quatro, que são extremamente poderosos e que controlam o mundo por baixo dos panos, assim, é muito similar ao conceito dos quatro. E essa terceira camada aborda exatamente nessa disputa de poder que a gente vê aqui também. Você vê um pouquinho da Hark, da filha do Hark, né? Toda hora ela aparece numa posição, num lado do tabuleiro. Também é muito interessante isso. Eu acho que a capa dessa oitava edição. É bem na pegada da segunda edição, né? Aquela da Ilha Zero. Não só pelo zero no nome do local, né? Mas porque eu acho que ela remete mais a ser uma idealização de uma imagem, né? Ela é mais cinética, mais de ação do que um registro, assim, que você falou, né, João? De coisas mortas, né? De certa forma, são duas capas, assim, baits, né? O que você acha, Mauro? Você gosta dessa capa também? Ela te lembra alguma coisa? Essa capa, ela tem toda a pegada de cartaz de cinema dos anos 50 e 60. É. Ela tem até o crédito, né? Starring, Jaquita Wagner, Elijah Snowy, The Drummer... Screenplay by, directed by, colorido em Wildstorm FX, né? Em vez de, como é que era, o Cineplex lá que tinha na época, né? Kinoplex, que era aquela colorização dos anos 50, 60. A capa, o título, né? Com exclamação, que era aqueles filmes, aqueles títulos sensacionalistas dos filmes sci-fi dos anos 50 e 60. Tudo remete a isso. Então nós temos lá a 50 Feet Woman destruindo uma ponte. Nós temos as naves espaciais que a gente pode interpretar tanto como sendo da Guerra dos Mundos, quanto aquele Plano 9 do Espaço Sideral do Ed Wood, né? Uns discos voadores bem toscos mesmo, soltando laser, o louva-a-Deus gigante, o robô que pode ser tanto daqueles filmes Planeta Proibido, quanto até um Perdidos no Espaço. Enfim, é toda uma referência esse cinema sci-fi, altas proporções, tragédia dos anos 50 e 60, muito bem homenageados, cara. Cara, você emula perfeitinho o que eles querem representar. E aí, João? Cara, é isso. Realmente, assim, todas as capas, elas já colocam você no clima, né? Depois você pode até voltar e buscar alguma, né? Isso tem na história, isso não tem. Cadê o louva-a-Deus? Eles trocaram o louva-a-Deus por formiga. Que eu acho mais legal as formigas. As formigas remetem direto pro filme. Pode até ter filme com louva-a-Deus, porque tinha de tudo, né? Nesses filmes dos anos 50. Mas eu acho bem legal, cara, assim. É uma capa que realmente, assim, ela já te transporta. Já, ela traz de cara a atmosfera. Disco Voador, se você lembrar, ele já está presente desde aquela chamada promocional. Lá atrás, né, você sabia que mais cedo ou mais tarde ia aparecer um Disco Voador aí. E faz parte, né, todo esse conceitual, né, de essa mitologia que veio aparecer nos anos 50, né, a partir dos Disco Voadores, né. Então, acho muito legal, sim, que você vai ver eu falar isso em cada capa, porque uma é mais legal que a outra, assim. Um dos destaques da série são as capas, né. Eu podia ter feito isso há tempos, mas sou covarde. Queria viver o máximo possível, entende? Era só uma vida pela metade, mas eu queria. Meia vida radioativa de 50 anos. O tempo acabou. Foi muito bom conhecê-los. Planeta Ficção. Na edição 9, né, se o Warren ele já havia homenageado o Morrison ali naquele funeral do Jack Carter, né, aqui ele já começa sendo bem literal, né, colocando logo abaixo do título Planeta Ficção a frase para Grant Morrison, né? Eu ainda me devo, assim, uma leitura séria, né, e completa, assim, dos Invisíveis, mas eu tenho a impressão aqui que essa história está referenciando, assim, justamente esse gibi. E, assim, fora do easter egg, né, o conto se passa, assim, numa época anterior ao ingresso do Elia na equipe de campo do Planetary, né, quando o terceiro homem era justamente o Ambrose Chase. E como eu já me antecipei ainda agora, né, esse personagem, né, que a gente vai falar daqui a pouco, e a trama basicamente traz aquele enredo assim, típico da X-Force, a famigerada assim, invasão de base. Né, no caso aqui, uma instalação dos quatro, né, onde está sendo resgatada uma nave que explorou assim, um mundo da ficção, né, exatamente isso. Assim, uma realidade que poderia ser a de um universo ficcional, assim, dentro de um quadrinho, dentro de um romance, né, dentro de um filme. E aí essa nave teria assim, três tripulantes, mas volta com um quarto, né, que viria justamente desse planeta ficção. De tudo que a gente já leu até agora do Planetário, eu acho que é a edição assim, com mais cara assim, de super-heróis, né, com aquela ação assim, frenética, né, inventiva, né, especialmente por causa dos poderes do Ambrose. Né. Reginaldo, fala qual é a habilidade assim, do Ambrose, né, o Ambrose Chase, e dá a tua interpretação do que ocorre aqui. Né. Mas eu queria também te perguntar, porque eu juro que eu não lembro, esse quarto tripulante assim, desse planeta ficção, é revelado quem é ele mais na frente, né? Se aparecer, você não precisa dizer quem é, né? A gente pode até discutir mais à frente, mas se não, assim, quem você acha que é, né? Porque eu não tenho lembrança, véio, desse personagem. Eu acho que ele é comentado mais pro final, mas ele nunca aparece. Eu acho que ele é um personagem fictício mesmo, que perderia o brilho se ele aparecesse nitidamente, se você visse ele assim num primeiro plano, perde um pouco de você imaginar o que ele poderia ser, o que ele é. Ele é quase assim, se a gente pensasse na nossa realidade, eu imagino ele quase num plano diferente, assim, né, bidimensional, alguma coisa assim, uma coisa fora mesmo dos padrões, assim. Por outro lado, se ele fosse desse jeito, ele sumiria, né? Conseguiria ficar desaparecido, ele seria facilmente identificado, né? Então pode ser também uma pessoa comum, cara. Ele tem só essa origem aí de ter vindo de um mundo ficcional, assim. Ele é um experimento. Essa dualidade é super interessante, né? De você pensar, ficar questionando como ele seria. Vai fundo no conceito de metatexto, né? Que aí vai bem fundo. Do mesmo, né? Nada mais justo a gente colocar, né? A gente não, os autores colocarem o Grant Morrison aí como homenageado, porque a edição é a cara dele, é a cara dele. E as brincadeiras que eles vão fazendo durante a edição, texto cortado em balão, né? Para censurar, mas ao mesmo tempo você usa, né, o espaçamento do quadrado, né? Do quadrinho. Então, assim, é muito legal. A questão de usar, por exemplo, a não imagem, né? Aquela cena do bebê com sangue lá que eles estão falando, né? Da invasão, dela não aparecer, ela é muito mais assustadora. Tudo isso daí a gente vai colocando, né, no balaio do metatexto. Quem realmente faz isso com primazia é o Grant Morrison. Essa edição é daquelas lá que, assim, se você faz um primeiro momento, você acha quase que um tie-in entre as edições, você acha que ela é uma edição para você realmente tomar um respiro, para você dar uma pausada, tudo, mas não é, ela é muito legal. Fora que ela está trazendo, já que a gente está tudo indo para a questão do meta, ela vira os olhos, né? Se vira para ela mesma e ela está vendo um evento do passado, né? Ela está vendo uma missão do passado deles. Aí você vê, né? Tem a questão de toda hora, né? Quando saiu essa edição, a gente se questionava quem era o quarto homem. E aparece um quarto homem, né? Que é o Ambrose Chase. Mas ele não é o quarto homem. Ele é o quarto membro do Planetary, só que ele não é o quarto homem, ele trabalha para o quarto homem. A similaridade, né, da forma como eles se vestem e o recrutamento, eu acho do caramba, né? A gente vai chegar lá, mas eu acho muito legal isso. Planetary, na época, falava assim, não, agora é o L emulando o Morrison, agora é o Ellis brincando com Matrix, que ela saiu acho que um ano depois de Matrix, né? Então estava assim no auge daquela explosão de cabeça que foi Matrix, aquela mudança mesmo de Matrix mexeu com todo mundo referenciava Matrix, né? Todos os filmes, e foi a mesma coisa aqui, esse poder do Ambrose Chase não deixa de ser um efeito Matrix, né? Pro quadrinho, né? Embora, né, todo mundo fale que a referência direta é, né, Invisíveis. Eu acho que os dois beberam de uma fonte muito similar e são... Tem algumas similaridades, mas Matrix é conceitualmente vai para outro caminho. Porque também eu acho que eu arrasto a sardinha para Matrix, porque eu amo Matrix, né? Viu, Reginaldo? Mas aí eu li dessa vez, eu li vendo o Ambrose Chase, imaginando que ele é o What If do Will Smith fazendo o Neo. Pô, é bem legal mesmo pensar nisso. Que é justamente o inverso, né? Você vê, pronto, você, o Ambrose Chase, ele é negro, né? E a roupa dele, assim, todo com sobretudo, todo de branco, né? E o Neo preto, né? Como se fosse, tipo, uma inversão mesmo, né? Mas é muito legal mesmo isso daí que você tá falando. Porque, apesar que na época, olha, não lembro de terem falado do Smith tão próximo assim, né? Uma coisa que acho que às vezes revela um pouco depois. Eu cheguei a ter aquelas edições de os extras e realmente não lembro mesmo. Não ia relacionar isso na época, né? Mas hoje sim, é muito legal realmente pensar. Ele é legal, né? Ele é um personagem, né? E a interação, né? Que ele ainda, o poder dele ainda perturba o bateria. A equipe de campo, ela fica muito mais ativa com ele, né? Porque ele é um personagem de ação. E é engraçado que eu acho que eu não mandei pra você, né? Mas eu tinha escrito a primeira vez na pauta que a primeira missão, se você lembrar, a primeira edição de Planetary, quem desce naquela base lá dos heróis, né? Dos Pope, é só a Jaquita e o Elijah Snow. E o baterista não desce. Ele não acompanha eles, se você reparar. São só os dois. E eu me perguntei, falei, pô, mas por que ele não acompanha? E agora você entende, né? Depois você entende, porque essa foi uma das missões de campo que o baterista acompanhou e, né, ele é meio traumatizado com missão de campo, assim, né? São detalhezinhos, vale muito a pena. Planetary, a releitura, ela enriquece muito. O trauma que você fala aí é justamente quando ele desaparece, né? No último quadro lá, que ele... Sim. A gente só vai descobrir o que acontece com ele lá, literalmente no final do Planetary, da série Planetário, mas assim, eu vejo que esse trauma é justamente isso, quando ele desaparece, ele tá todo ensanguentado, levou aqueles tiros, né? É, porque o baterista, ele tá numa outra frequência, né? Ele vê outras coisas, ele deve ter, sabe assim, ele não deve ver o mundo igual uma pessoa normal, né? Então, quer dizer, esse desaparecimento do amigo dele, né? Do companheiro de equipe dele, deve ter afetado ele diretamente. Por ver, ele sempre se afasta, né? Ele não gosta de participar da ação. Mas na primeira edição, você se pergunta, de cara, qualquer outro autor apresentaria a equipe de campo agindo junto, né? Os três. E não, o L só coloca os dois, a Jaquita e o Snow, né? Então, cara, assim, é muito interessante você ver essas pontas, né? Uma história que o autor planejou, né? Do começo até pelo menos uma boa parte, não sei se fez até o fim, mas ele foi montando e deixando as pistas pelo caminho. É muito legal, cara, de você reler. Você tá comentando, né, do Morrison, né? Engraçado que essa edição é de abril de 2000, né? Mas eu lembrei muito também daquele arco lá dos novos X-Men do Morrison, o ataque ao Arma Extra, né? Que tinha aquele lance lá do Phantom Max, né? E aquele um mundo, né? Me parecia também nessa vibe, assim, do planeta ficção. Só que a história dos X-Men, eu fui ver aqui, ela sai em 2003, né? 3 anos depois dessa Planetary número 9. É, sei lá, aquele caso da homenagem que deu a volta e virou referência, né? Quem sabe, né? Eu fiquei pensando nisso. Enfim, e aí, Mauro, o que, é que você achou dessa edição? Vamos dizer, essa edição disruptiva, né? Ela te pegou também, assim, pela ação, na sua leitura original. Você conseguiu pescar o porquê dessa homenagem a Grant Morrison? Diz aí. Não referenciei o Grant Morrison, não, até porque não tinha lido e não li ainda Invisíveis e tal, então não tem essa referência mesmo. O que me referenciou na época e hoje foi Matrix, concordo, especialmente hoje, se você pegar aqui nos encadernados lá da Panini, na página 218, aquela cena que o Ambrose Chase pula na parede e atira múltiplas balas que matam os 20 soldados aí do inimigo, cara, é completamente Matrix, a referência, assim, sensacional. Na época, eu adorei, era muita ação, o Chase disparando de ponta cabeça, escalando parede, a Jaquita dando voador em 5 caras ao mesmo tempo. Pô, pra mim, referenciou completamente Matrix. Eu gosto muito da ideia de um foco que vai explorar um universo ficcional e trazer um personagem da ficção para a realidade, eu acho uma piração muito bacana, é um conceito muito interessante, eu acho até que podia ter sido mais explorado. Quanto que vocês falaram de ser, sei lá, um interlúdio, na época, sei lá, eu não estou lembrando direito, quando eu li, se me soou desse jeito, ou se me soou, é algo para enriquecer o passado da trama. Lá para frente a gente percebe o valor total dessa edição e o quanto que ela acaba importando para a trama como um todo. Quer comentar mais alguma coisa, Jean? Vamos para cá. Cara, é só assim que realmente assim, de Invisíveis, eu vejo sim alguma coisa, principalmente a hora que o Ambrose Chase morre, que morre ou está prestes a morrer, né? A vida inteira dele passa num segundo, tem uma edição inteira de Invisíveis que é desse jeito, né? É um personagem, um coadjuvante, assim, um bucha de canhão, assim, um jagunço, né? De um dos vilões, ele é morto, só que ele vê a vida inteira dele passar pelos olhos e a edição é a história dele, assim, então remete a isso, né? Essa invasão de base lembra muito aquele, acho que é o volume 2, acho que é Inferno Unido das Américas, né? Que eles também fazem uma invasão de uma base subterrânea, assim, né? Remete um pouco mesmo. É que a pegada de Invisíveis é completamente diferente, mas acaba também abordando tudo, né? Por isso mesmo que eu até falo que ele e Matrix, eles acabam sendo comparados, porque os dois bebem de 1 bilhão de referência, né? De 1 bilhão de fontes, que algumas são até similares, né? E acabam, né, reciclando ideias parecidas, né? Essa edição eu acho legal demais mesmo. O conceito que o Mauro falou, né? Da viagem por um mundo fictício, né? E é cheio de referenciazinha, né? Para variar, né? Planetary ainda, embora não seja, eu detesto essa coisa, né, de catapiolho, né, de ficar procurando easter egg, faz parte de Planetary, é inevitável. Foi colocado para isso também, né? Então, aonde a navezinha, aonde a nave cai, né, o foguetinho cai, lembra muito a origem do Super-Homem. É cheio de detalhezinho, assim, que você vai passeando, né, e vai remetendo, né? Mas eu acho que o mais legal, realmente, dessa edição é o uso dos truques narrativos, né, que o Morrison é craque, né? Então, tem o roteirismo do vilão, né? Tem as justificativas dele, tem a falar que o personagem negro sempre morre. É cheio de jogadinhas, assim. Planetary é meta. Essa edição, ela é, assim, né, elevada, né? Ela é sobrecarregada de metalinguagem, mais ainda, né? De metatexto, né? Mais ainda. Bora lá, Mauro. Essa capa com os três personagens em preto e vermelho, tem algum significado pra ti? Eu acho bonita, mas eu confesso pra você que ela não me diz nada, assim, em relação a alguma informação que ela possa estar referenciando. Você tem alguma ideia? Cara, pra mim, como era um Planet Fiction e tal, eu acho que ele tentou dar uma ideia de um livrinho pulp, não sei, com o título repetido várias vezes, remetendo a alguma coisa de ação, mas é só isso, cara, não me diz muito mais que isso, não. É tu hoje, não. É, eu vou viajar um pouquinho mais, mas é realmente viagem, é só pra gente ter. É só pra gente ter, né, material pra. Cara, se a gente não viajar na maionese aqui, a gente tá fazendo muita coisa errada, velho. Não, tem que brisar, né? Se essas capas tem que ser pra isso mesmo. Pena que o Mauro não tá tomando o que ele tomava lá em cima, né? Calma que ainda tem tempo. Até chegar na última edição, eu já tô acelera vendo. Acelera aí, Mauro. Essa capa, eu acho, assim, ela tem toda uma cara, assim, também de álbum, né? Se você reparar aqui no lado direito dela, ela tem um círculo, né? Uma elipse que parece realmente um disco, né? Uma bolacha, né? Como se ela fosse a capa de um disco, né? Sei lá, pode ser, né, alguma coisa por aí também. E a outra coisa, que essa questão, a história, a edição inteira, ela brinca com essas cores, né? Com vermelho e azul, ou vermelho e verde. Ela brinca com isso, se você reparar. Ela começa com vermelho, céu vermelho. A ação dos agentes é em azul. O homem ficcional, ele é vermelho. Ele é verde, né? Ele tá sob uma luz verde. Então, eles brincam com essas cores. Mas eu acho, e aí realmente é uma viagem, eu nunca vi ninguém falar disso, mas o vermelho dessa capa e essa elipse poderia remeter alguma coisa ao Barbelite, né, de Invisíveis. Seria aí um salto realmente bem grande. Não vi ninguém falar isso daí é da minha cabeça maluca mesmo, mas poder, poderia ser, já que nós estamos falando de Grant Morrison e de Invisíveis, o Barbelique aí cai bem para essa capa, que é vermelho também, né? Ele está por aí. Agora está solta. Havia 3 ficcionautas na nave. Antes do apagar das luzes, vimos que ele matou 2 e ao fazê-lo violou umas 5 leis da física. Trouxemos alguém de uma realidade ficcional. Magia e perda. Eu acho que eu falei muito cedo no programa passado que o Planetário era uma série assim, mais otimista, né? Porque 4 edições depois, nesse segundo volume, é o que a gente mais tem visto. Acho que é uma pegada assim, melancólica, assim, de perda, né? Como se coisas e pessoas valiosas do século XX estivessem sendo deliberadamente destruídas e assassinadas, né? E isso é exatamente o que está acontecendo. E aí, assim como nos incidentes na Cidade Zero, né, e no Planeta Ficção, temos mais uma instalação em que o Elijah, ele se depara com mais esqueletos no vasto armário dos 4. Dessa vez, assim, vemos 3 itens que conversam com a iconografia do Super-Homem, né, do Lanterna Verde e da Mulher Maravilha, que são a capa, né, os braceletes e a bateria energética. Aí a história mostra como cada um desses objetos assim, chegaram as mãos dos 4, né? Passando rapidamente pelas origens de cada análogo desses heróis, né? A do Super-Homem vemos as versões de Jor-El e Lara, né? Acho que numa pegada assim, mais John Byrne, né? Com aquela concepção do Kal-El sendo feita dentro da própria nave, né? De fuga, sendo que a destruição desse Krypton teria sido pelo abuso assim, de propulsão gravitacional das espaçonaves desse povo, né, que é humanoide, mas lembra um pouco assim, tipo aqueles Space Jockeys, né, lá do Prometheus, lá do Ridley Scott. Já o Lanterna, vemos ele recebendo, né, a graduação para ser oficial da TROP, né, que é tipo uma tropa azul, né, não é verde, e a Mulher Maravilha está tendo sua última conversa com o que seria a mãe dela, né, Hipólita, antes de ir pro mundo do patriarcado. Aí, rapidamente, o Ellis mostra, né, o que acontece com eles, né, o pequeno Kal-El seria interceptado pelo William Leather, né, o Tocha Humana, e sendo incinerado, né, o bebezinho. O Lanterna foi capturado pelo Randall e é retirada cirurgicamente a bateria e fica dentro do peito dele. Rola até uma proposta para que o Henry Bennix, né, lá do Stormwatch, compre o item, né. A Diana teria sido assassinada pela Kim Suskin, né, e a Mulher Invisível. E aí corta para o Elijah pensativo, assim, decidido a ter uma conversa assim, com um homem chamado John Stone. Senhores, o que, é que vocês me dizem sobre essa edição? Começa aí, Mauro. Essa edição é linda, cara. É a destruição dos 3 mitos da DC, né? É a apresentação e a destruição deles. Então, estão ali a origem muito similar à do Superman. Só que é um alienígena cinza, né? Mas a história é a mesma. A nave, que ele é mandado para a Terra, é igual. E como que é a explosão do planeta, né? Desse Kal-El aí. Já emenda com a lanterna desse Lanterna Verde, com essa sociedade que parece Oa, mandando esse representante deles aí para a Terra. A Diana, né, vindo como embaixadora desse mundo de mulheres para nossa Terra. E aí a gente cai nesse banho de água fria, né? Que o Superman, assim que ele pousa na Terra, ele é incinerado por esse John Storm. O Lanterna Verde, ele é capturado e dissecam de dentro dele a lanterna. E tem aí, durante um diálogo, é falado que a Sue Storm foi lá e assassinou a embaixadora, né? Que seria a Diana, para mandar um recado para essa sociedade de mulheres que fariam autoclonagem, por isso que só tinha mulheres. Cara, é muito interessante assim, essa revisão dos 3 grandes mitos da DC, destruído em segundos por esses 4 que são, né, essa sociedade secreta, que são o Quarteto Fantástico, mas também são, né, a força oculta que rege esse mundo de Planetary, né, essa grande ameaça. Dão uma noção da proporção de que, como em poucos momentos, eles destruíram os seres mais poderosos da DC. Então, eu adoro. É edição sensacional. E aí, Reginaldo? De novo, assim, né, você volta para um cenário, né, lá da edição 6, né, com o edifício lá dos quatro, né, e o edifício é recheado como se fosse mesmo, né, o edifício Baxter, né, do quarteto. Recheado de conceitos e objetos, né, de missões, né, que esses quatro devem ter feito. Só que, ao invés de ser, né, aquelas coisas solares, né, e boazinha do quarteto, é cheio de ações realmente assim cruéis dos quatro, né? Porque, mais uma vez, reforço, né, o conceito que o Ellie está trabalhando aqui é realmente de uma coisa assim de carcereiros planetários mesmo, assim, né, de senhores do mundo mesmo. Os quatro são isso. É muito o conceito aí de um demiurgo, né, desses quatro sendo arcontes, né, sendo agentes desse poder maior, controlando qualquer coisa que altere o status quo desse mundo. Não teria nada que alterasse mais do que realmente, assim, imagina, é um super-homem, a diferença, é, claro, tem sutilezas aí, mas ele é um super-homem, é uma Mulher Maravilha e é um lanterna, é um policial intergaláctico. E é um Morpheus ali lá na tropa. Na verdade, eu brinquei isso com vocês, mas eu acho essa cena aí da tropa muito, né, de variações assim, eu acho que isso daí foi, claro, isso daí foi feito muitos anos atrás, né, de prelúdios, mas eu acho que serve sim para você falar, ó, faz um negócio, o que foi feito lá em Planetary com a tropa, você faz aqui com versões de Sandman, em prelúdio, né? Mas o que eu acho legal, né, é que ainda assim, né, o Ellis é um misto, né, ele tem um certo desprezo pelo conceito, mas ele não é inegável que eles se formaram também gostando do universo de super-heróis, né? Então, tem esse misto, né, de reverência e, ao mesmo tempo, tem a questão, é uma história de desesperança, mas, assim, por exemplo, então a leitura que ele faz, né, essa releitura que ele faz do super-homem, aí você vê que os aliens, eles têm como se fosse dados correndo pelo corpo, né? Então, ele seria mais um... Ele não seria talvez um alienígena super-forte, mas os poderes dele seriam mais no campo, né, de dados e de informação. Ele não seria um super-homem, né, esse alien cinzinha. Ele seria uma outra coisa, assim, mas igualmente poderoso. E o mundo que ele tá, a Krypton dele, é destruída com o foguete dele, com a partida do foguete dele, né? Não é culpa do foguete. Eu vim perceber isso nessa leitura. Cara, isso é muito errado, bicho. É consequência, né? É. Eles não estão fazendo nada de errado. Imagina que eles fazem uma exploração espacial tão intensa que isso daí acaba prejudicando o planeta, né? Isso. E a última sonda com o bebezinho é quem causa a explosão, né? A destruição do planeta. Que é, assim, uma ironia, que é de quem realmente, assim, conhece o conceito e põe aquela pimentinha só, né? Assim, para pimentar um pouco a história, né? Assim, que eu acho interessante. A mesma coisa acontece com as outras duas histórias, né? A questão da embaixadora, né, da Mulher Maravilha, ele logo ressalta uma coisa assim que é meio óbvia na série Mulher Maravilha da DC regular. Isso daí é deixado quase assim de escanteio, fala, não se comenta, mas é uma sociedade, né, feminina, né, uma sociedade de mulheres. Como que elas iriam se reproduzir? Não tem jeito, né, gente? Não é nem questão de reprodução, vamos falar assim. Como que você acha que uma sociedade dessa se envolve, né? O Ellis escancara logo a coisa, né? Fala assim, o quadrinho de super-herói, ele é lúdico, ele funciona porque você aceita a regra dele, mas tem coisa que você escancará logo de cara. Cara, e eu ouso dizer, viu, Reginaldo, que eu acho que o Ellis foi um dos primeiros a, por incrível que pareça, a trazer essa discussão, a deixar um pouco mais literal esse papo, assim, porque é só bem recentemente, assim, o Greg Hooker começou a trabalhar isso na Mulher Maravilha, sobre colocar isso assim, né, pô, tem homossexualismo ali, né, e isso assim, já no começo dos anos 2000, o Warren tacou foda-se e colocou isso aí, né, e é bem interessante, assim, eu tava vendo que o Warren, ele, de certa forma, já nesse comecinho, assim, ele já abordando a Mulher Maravilha, o Super-Homem, o Lanterna Verde e esses temas da DC, o Lanterna já era uma série da DC, né, porque o acordo, fui ver, assim, o acordo realmente ele se firma em janeiro de 99, né, quando a Wildstorm é vendida pra DC, né, então assim, tá pisando em ovos aí, mas já poderia falar, assim, abertamente, assim, teoricamente, de personagem da DC, né? Do panteão DC. você. É, ele pode até ter feito isso com um pouquinho de rancor até, né, por causa disso. É até um pouco, você vê que ele, né, tem um metatexto na questão lá do Jack Carter, né, do Constantine. Aqui, de novo, você consegue fazer uma leitura disso, que ele está quase que fazendo a versão dele dos medalhões e mostrando que esse ouro que está reluzindo não é tão, não é um ouro puro, né? Tem uma camada aí, é um chumbo só com um banho de ouro só, né? Se você for desconstruir o conceito, ele não fica tão limpinho, né? Por outro lado, eu ainda assim, eu vejo um certo envolvimento, uma certa reverência aos conceitos, porque eles conhecem, eles respeitam, eles reproduzem de forma, ainda que com alguma ironia, mas respeitosa sim, né? Embora, né, o Ellis, o Gartienes, todos eles não poupem crítica ao universo de super-heróis, eu acho que no fundo esses caras, eles criticam a coisa errada, assim. É uma análise um pouco amargurada da coisa, eu quero dizer, né? Eu acho muito legal essa edição, não deixa de ser uma edição interessante, né? Assim, talvez assim, a história é curtinha, ela é um conto. A transição, que nem o Mauro falou, né, de a passagem de uma origem para outra é fantástica, é storytelling, assim, é o Cassaday mais uma vez. Eu acho que toda gravação que a gente tiver, eu vou ter que falar isso do Cassaday, porque ele está no seu melhor momento. E não, acho que o Cassaday realmente não precisa fazer mais nada, cara, além de Planetary. Porque o que ele fez nessa edição da origem, da destruição do planeta, né, do Krypton, desse mundo aí, já ligar com a origem da Polícia Intergaláctica, né, do Lanterna, dessa versão, a chegada do Lanterna na Terra, ligar a Ilha Paraíso, né, das Amazonas, dessa análogo, né, do Planetary, muito legal essas transições. Elas são muito legais, elas são suaves, elas se relacionam. É quase como se a história fosse uma só. É incrível o que eles fazem em poucas páginas. E aí, o pouquinho que aparece, né, o Dowling, né, e o Letter, né, os vilões, que eles são vilões mesmo, né, você incinerar um bebezinho é para você realmente ser, né, o rótulo de vilão tá bem nítido pra gente, não ter nenhuma dúvida, eles não são, não tem tons de cinza, eles são realmente pessoas más. O Dowling, você vê ele fazendo uma cirurgia, né, no policial intergaláctico. Cara, eu acho muito legal. E a gente tem que também elogiar, não só o John Cassidy, mas assim, as cores, né, da Laura Martin e do David Baron, são, assim, aquela coisa discreta, mas são lindíssimas, né, bicho? A gente viu aquela a edição lá da Alison, né, da Cidade Zero, né, ela translúcido, né? Coisa bem discreta, assim, você vê o Jor-El e a Lara, né? Tem um detalhezinho lá, que parecem umas equações, mas eu fico imaginando assim, meu Deus, se isso fosse colorido hoje, acho que o cara tacava o flare assim, à torta direita, assim, com esses experimentos de luzes, né? Então, assim, eu acho tudo perfeito aqui, bicho, assim, eu acho a cor um espetáculo, né? E tem muitas gradações diferentes dessa edição dos três, do Lanterna, da Mulher Maravilha e do Super-Homem, né? São cores bem diferentes, né? Você vê a da tropa, né? O azulzinho, né? E você vê esse aqui, tá meio amarelo e meio esverdeado, assim, nessa Krypton. Na cirurgia você já vê também aquele vermelho opressor, né, do Dolly. Eu não sei se você reparou, Reginaldo, quem é o editor de Planetary. Acho que a gente não chegou nem a discutir isso no episódio passado. Mas é o John Layman, né, daquela série que você adora, aquela Chill. Cara, eu não reparei e nem sabia, pra falar a verdade. Você adora, né, aquela série, né, Chill, de vez em quando eu vejo você falar. Eu gosto muito de Chill. Eu acho ela, assim, muito legal, muito... Ela é dinâmica, ela não faz, assim, não dá muitas voltas. É uma série divertida, eu acho bem legal mesmo, assim, eu não consigo relacionar, notar algum traço, assim, que eu podia falar, ah, isso daqui tem a ver com Planetary, ou ele tem alguma similaridade, tem alguma coisa, porque também é um nome de muito peso, né, cara, é o Ellis aqui no auge, né, assim, é um tremendo trabalho, né, Planetary é um dos grandes quadrinhos, assim, né, da indústria, é um dos grandes quadrinhos, assim, então é difícil você até competir por mais alguém, assim, igual você falou, né? Realmente a colorista, ela é fantástica, cara, e ela foi selecionada pelo Ellis lá atrás, desde Stormont, né? Foi. foi um dos poucos, né, que assim, um nome que ele já tinha em mente, né? O John Cassidy, ele não era considerado, mas eles falaram, o Martin já tava lá naquele briefing dele, que era aquele manifesto dele, né, sobre a série. Se você vê, ela não tem, né, e o trabalho dela em Stormwatch e esse trabalho em Planetary não é parecido, cara. Não é mesmo. Talvez, assim, pro padrão da época, ou pro alguém realmente dentro da indústria, alguém que nem o Ellis, assim, a visão que ele tem, ele fala, nossa, é uma artista talentosíssima. O que ela fez aqui em Planetary é tirou leite de pedra, tudo, porque é o que todo mundo fala de Stormwatch, né? Tiraram leite de pedra daquilo lá, porque... Mas de Stormwatch pra Planetary, cara, é outra coisa, né? Foi o que você falou, as cores contam uma história também, né? Então, a Krypton lá, os alienígenas, eles realmente têm uma, né? Eles têm uma matriz verde, né? O esverdeado, porque eles são mesmo, assim, informacionais mesmo. Tem esses dados percorrendo o corpo deles. Por isso que eu falei que ele não seria um super-homem físico, ele seria um super-homem diferente, né? Ele seria alguma coisa relacionada a, talvez, a tecnologia, a comunicação, a dados, né? Então, aí, que realmente tem uma paleta verde. O Lanterna, ele é azul, né? Ele é azulado, né? Ele tem um tom azul. E a hora que chega na Amazônia, ela tem, por conta dos braceletes, ela tem aquele amarelo brilhante, que eles até chegam a brincar alguma coisa, né? Falar, associar alguma coisa com Prometeia, mas é que a referência, de fato, é Mulher Maravilha, não é Prometeia, né? Mas por ela criar, né? Conceber armas da imaginação, né? Nesse tom amarelo, vem disso. E aí depois volta pro vermelho, realmente as cores também estão contando uma história aí, né? É curioso que essa Mulher Maravilha, de certa forma, ela lembra um pouquinho a Mulher Maravilha daquela versão do Stan Lee. Se for botar no Google Imagens, ela aparece um pouquinho, com esse tom amarelado e ela é branca, sabe? Lembrou um pouco. Ela aparece bem pouquinho, né? É. Talvez a história dos três é a história menorzinha, né, dela? É. E, inclusive, não, a Suskind, né? Kim Suskind é textualmente que fala, né? Que ela assassinou a embaixadora, né? Ela não, isso não é mostrado no quadrinho, isso é uma linha de texto mesmo. É, verdade. E sobre a capa, eu acho que essa realmente é bem interpretativa, porque é nada mais que a imagem, assim, de centenas de covas, assim, padronizadas, parece assim, com um cemitério, assim, de soldados, né, Segunda Guerra Mundial. Eu penso que seja, assim, uma alusão às vítimas dos quatro, né, todos os seres notáveis, assim, que tombaram, assim, ante, assim, os objetivos dessa agenda misteriosa deles, né. Você pensou como, Mauro? O que é que essa capa te remete? Eu já pensei diferente, e aí eu já tô começando a viajar também. Eu penso na anulação de coisas extraordinárias. Porque o Superman, a Mulher Maravilha, o Lanterna Verde são extraordinários. Eles mereceriam uma capa explosiva, uma capa destacando os elementos fantásticos deles. Ou pelo menos com os três elementos que estão na história, né? A capa, os braceletes e a lanterna. Mas não, cara, quando o Ellis optou por botar um cemitério, todos iguais, todas as cruzes iguais, para mim ele quis dar o recado de que nesse universo os quatro anularam tudo que era fantástico, eles jogaram tudo na mediocridade, os três seres mais extraordinários do universo DC estão enterrados numa vala comum, junto com qualquer outra pessoa, com um indigente, é um cemitério sem personalidade, com todas as cruzes iguais, com todas as covas iguais, e esses três seres espetaculares estão ali no meio do nada, no meio de pessoas comuns, no meio de tudo igual. Então, para mim, é que a capa manda esse recado de que você você vendo a capa, você não tem ideia do nível de poder, de coisa espetacular que foi enterrada pelos quatro, que foi jogada ali na vala comum. Então, para mim, é esse recado que a capa quer mandar. Aí, Reginaldo, o homem voltou. Não, eu concordo mesmo, eu acho isso mesmo. Eu realmente acho que Planetary é gnóstico, assim, pra caramba, né? Até por esse dualismo, né? E por essa questão desses quatro, eles oprimirem qualquer, por menor que seja, né, suspeita de ameaça ao status quo. Então, essa capa, assim, cheia de cruzes, assim, ela é sombria, né? Ela é quase, né, monocromática, ela realmente remete a isso. Você imaginar aí, deve ter, sei lá, um Capitão Marvel, um surfista prateado, um, sabe, heróis cósmicos, se a gente está na linha cósmica dessa edição, heróis cósmicos que chegaram aqui na Terra, né, caíram aqui de bobeira e eles destruíram, eles acabaram aí, né? Se você pensar também todo o envolvimento que eles tiveram com outros personagens aí, você pode pensar que aquele Hulk daquela edição, né, ele foi encarcerado, né, talvez a mando dos quatro, né, do Dowling, porque ele acaba se envolvendo em tudo, né? Então você vê que realmente eles oprimiram qualquer surgimento de personagem fantástico, né? De elemento fantástico. Eu acho ela simples, mas ela dá conta do recado, ela transmite a mensagem, né? E dentro ela é fabulosa, assim. Então essa capa, ela é, talvez não seja uma das mais chamativas, mas ela tem impacto, né? Aproxime-se, seu emblema, sua defesa, sua ferramenta, o símbolo de seu sacrifício, da liberdade por um jeito melhor de viver. Seja o melhor tipo de policial, aquele que serve à justiça e trabalha não para sistemas de lei e autoridade, mas por mundos melhores. Seja a luz na noite mais densa. Frio. O Elia disse lá no final da edição 10 que ele tem um dedo de prosa assim com John Stone, e basicamente é isso que acontece nessa 11, né? Uma conversa com essa versão do Nick Fury em Planetary. Curiosamente, assim, em off, eu acho que o Elia sempre dizia, né, que esse gibi promoveria assim, uma interação assim, com outros personagens da Wildstorm, né? E aqui eu acho que para esse fim talvez fosse o caso ele usar o John Lynch, né? Que já era o Nick Fury desse universo, não exatamente assim, criar outro análogo, né? Não é uma crítica, mas assim, me parece que esse anseio inicial, assim, de ser um gibi da casa, né? Acho que tem uma correção de rota, né? E passa a priorizar, assim, um lado autoral, assim, mais da coisa, né? O que é que você acha disso, Mauro? Comenta essa historinha onde as memórias do Elia começam a voltar e a revelação que alguém havia feito, assim, bloqueios parciais nela. Essa história é o ponto de virada da trama como um todo, né? Ela tem a revelação do final, ela muda todo o status quo da história. Mas antes de eu focar nisso, cara, eu vou focar na homenagem ao Nick Fury do Jim Steranko. É muito legal, ela parte de tudo, depois a gente vai falar da capa. Mas a história, cara, ela já começa com aquela noiva matando um cara e o 1969 que aparece no cantinho estilizado, lembrando aquelas produções anos 60. É uma mistura do James Bond, do final do Sean Connery, do começo do Roger Moore, com todos os gadgets, com tudo que tinha do Nick Fury de espionagem, de robô. É legal demais, é uma homenagem a filme de espionagem, é uma homenagem ao Nick Fury do Steranko. E a hora que a noiva vai atirar com aquele olho robô dela, e o Elijah Snow congela ela, estoura, e o Snow tá com um terninho branco, anos 60, estilo Austin Powers. É uma referência a um tempo, a uma linguagem, às histórias de espionagem que marcaram aquela época, que é muito bem feita. E aí o Snow vai encontrar esse Nick Fury e eles estão num ponto muito interessante. O Regi vai depois explorar isso melhor, que esse bar do último drink aí é muito legal, a linguagem, o que ele representa, o porquê que ele tá ali. Mas a hora que o Snow começa a conversar, é desbloqueado uma trava de memória que ele tinha. Ele começa a acessar pontos que ele deveria saber e que vão remeter a tudo que ele tinha feito antes e que a gente não sabia e ele mesmo não lembrava que ele tinha feito. Então tem ali em cores diferentes, ele enfrentando seres de outro planeta, ele com roupa de explorador, ele enfrentando lobisomens, ele conversando com Sherlock Holmes, e você vê que tinha muito mais coisa sobre ele do que ele imaginava e do que a gente como leitor poderia ter adivinhado. Eu lembro da sensação de eu estar lendo isso na época e eu falei, caramba, para onde esse negócio está indo? Eu adoro essa versão do Nick Fury. É o que você esperaria do Nick Fury hoje em dia, do mega agente secreto, do cara que sabe de tudo que acontece no mundo e tem uma visão cínica, mas ao mesmo tempo pragmática. Então, é uma edição, assim, importantíssima para Planetary e certeira nas referências que ela traz. E aí, Reginaldo, o que você achou desse John Stone? Então, eu não quis nem interromper o fluxo aí do Mauro, mas o cara que a noiva mata no primeiro quadrinho, né? No primeiro quadrinho é o Nick Fury. Ela dá um tirambaço na cabeça e você vê o tapa-olho voar, né? O charuto e o tapa-olho, tem razão. E aí ainda você vê, né? Ela tá com alguns caras da SHIELD de refém, né? O teu Dundum, né? De refém, né? Com o chapéu coco. Então ela é toda, ela mesmo, né? Ela seria um referencial, né? Você pode pôr aí a Madame Hydra, Madame Máscara, essas vilãs do Nick Fury. Eu sou louco também por essa fase do Nick Fury. Outro dia o Luigi teve a ousadia de falar mal. Eu falei mal? Falou que não achava nada demais, cara. O quê? Dessa de esteranco? É. Tá doido, eu gosto disso, pô. Não. Não. Polêmica. Não. Acho que falou sim, hein, Luigi? Desculpa aí o esposa. Não. Eu falei mal desse atual Nick Fury, que não tem Nick Fury na Marvel, né, praticamente. Que não falou? Eu acho que falou sim. Eu lembro que você falou, eu falei, ó, você falou pra pessoa errada, cara. Eu tenho um pôster do Nick Fury nessa fase. Tá doido, eu adoro, assim, que eu não gosto desse Nick Fury atual, assim, que eles pegaram, substituíram pela imagem lá do Samuel Jackson e tal, assim, que é, hoje em dia na Marvel é tipo o filho do Nick Fury que a gente tá falando agora, né? Isso, eu não gosto disso, mas o classicão, eu queria que ele voltasse, na verdade, eu adoro. Não, isso a gente nem se fala. Eu não, pra você ter a ideia, eu sei que vocês adoram o Fury Max. Agora eu lembro o que eu falei, eu adoro, assim, eu acho que meu gibi favorito do Nick Fury, é o que eu falei, mas eu adoro essa versão, assim, espião, com a cafonice daqueles anos 60, com a arte do Stan Lee, que eu adoro. Assim, até com o texto mesmo lá do Stan Lee, mas, assim, meu gibi favorito do Nick Fury é aquele Fury Max lá do Garth Ennis e do Goran Palov, né? Aquela Max série, acho que é 12 ou 13 edições, que a gente até que eu e o Mauro e o Maurício, a gente conversou aqui nesse capítulo. Pronto. Pra mim, a história favorita é aquela, Nick Fury lá, mais pautado na realidade, mas, assim, não invalida esse Nick Fury James Bond, assim, com a SHIELD, com o porta-aviões e tal, naquilo ali, eu amo aquilo ali. É, isso que eu ia falar, eu realmente, assim, eu também não invalido o Fury Max, o Fury do Ennis, eu não invalido, mas eu particularmente não gosto, não é nem que eu, assim, pra mim, eu não gosto, eu já não gosto do Ennis, ainda mais, você pega um personagem que nem o Nick Fury, riquíssimo, né, talvez com o Justiceiro isso funcione, mas com o Nick Fury, né, que ele é exatamente isso, cara, ele é o Roger Moore mesmo, assim, né, ele é mais antigo até, né, o agente, assim, né, espalhafatoso mesmo, assim, né, o Fury do Steranko é, cara, é deslumbrante, algumas histórias até são difíceis de ler, assim, mas visualmente, cara, ele é deslumbrante, cara, assim, ele é um ponto fora da curva, cara, o Fury do Steranko. Esse tijolão aí da Panini que saiu da SHIELD, que é o Fury do Steranko, ele não abaixa de jeito nenhum, cara, não abaixa. Comprei por coincidência, ó, ainda não chegou para mim, nós estamos gravando. Eu comprei nessa semana da gravação que eu juntei uma promoção que anunciou anunciar lá no Twitter da ReHap mais um desconto de não sei aonde. Eu peguei, assim, quase 50% eu peguei. Mas isso foi, assim, cara, assim, depois de... Acho que faz anos já que saiu esse... Tem mais de um ano esse título, pelo menos. Eu sou muito doido por isso também, assim. Eu gosto demais dessas loucuras, assim, de bala serrilhada, né? O terno dele, ele solta um pulso eletromagnético. É muito legal, né, cara, assim. E esse John Stone, ele é exatamente isso. Eu até concordo com você, viu, Luiz? Que faria sentido se realmente o Ellis continuasse com aquele plano de voo de ser o esqueleto, né, histórico do universo Wildstorm, faria sentido ser o Lynch. Mas eu não sei se ficaria tão legal assim, porque ele não poderia, né, ele ficaria preso em algumas amarras, né, com o Lynch. E com o John Stone já ele não precisa ficar, ele cria essa versão dele, que é uma mistura realmente, ele tem um pouco, né, ele é 50% Nick Fury, 50% de fato, né, James Bond, né, ele tem até cicatriz, ele é muito mesmo dos dois. Essa abertura aí do começo é do caramba, é muito legal mesmo. Tem aquelas coisas assim que você vai cavucando, né, o terninho do Elijah Snow é uma referência a um terninho que o Mick Jagger usou em Marrakech, por isso que o Elijah Snow fala de Marrakech pro John Stone, né? Então, assim, cara, esses caras, assim, deixaram uns detalhes pra você pesquisar aí atrás, que é do caramba, assim, cara, é muito, muito legal mesmo, demais, né? Aí eles se reencontram no presente. A memória do Elijah Snow tá voltando, né? Ele sabia que tinha que procurar esse cara, que é o super espião, né? Ele é o super, super espião mesmo. Ele vem de um proto-Stormwatch, né? A agência mesmo é Storm. Isso, eu fiquei pensando, pô, até perguntar pra tu, que era exatamente uma precursora, né? Isso, né? Ele até, na história mesmo, ele fala do Stormwatch, mas ele é da Storm, igual a SHIELD, né? Os pontinhos, assim, né? Eles se reencontram no presente, naquele bar lá, acho que é Fim do Mundo, que chama, como que é o nome? É Última Dose? Como Saideira. É Last Call Saideira. Em inglês, né? Porque é aquela última chamada, né? Dos bares, principalmente, acho que tem isso daí principalmente nos, na Inglaterra, que é aquela última chamada para você tomar o último drink antes de ir embora. Isso, o closing time lá, eles isso. Têm esse last call. O cara avisa last call, todo mundo toma e encerrou. E se o bartender achar que você tá bêbado demais, ele ainda pede para você deixar a chave lá no balcão e ir embora. Exatamente. De táxi. Mas assim, o nome desse boteco, assim, eu acho um barato, assim. Porque é saideira, assim, não por causa da birita. Claro que tem um duplo sentido. Mas, assim, se eu não me engano, ele fica no Cazaquistão, né? Ele é bem no fim do mundo. E, assim, ele é tipo um boteco, assim, onde físicos, assim, contaminados por radiação, eles vão pra lá tomar o último trago antes de morrer. Então, quer dizer, pra um agente secreto e um cara que não quer que ninguém localize eles, é o melhor lugar do mundo, né? Porque não vai ter testemunha nunca, né? Viu, Luiz? Eles não estão contaminados. É isso que eu ia falar. Manda ver. Eu tava esperando fazem... o Regi levantar essa bola. É muito legal, cara. Primeiro. Não, lugar... é assim, peraí, eu entendi que eles vão pra lá, porque justamente eles não se contaminam. O John Stone, se ele for como o Nick Fury, tem aquela pílula Miracula, eu não lembro o nome do negócio lá. Não, pílula Miracula é do Homem-Hora. Aquela fórmula que ele toma, que ele não fica doente, não envelhece, ou envelhece muito pouco. E o Eli, pela condição do poder lá do gelo dele, a radiação é imune, ele é imune à radiação. Então eu pensei desse jeito. Né? O bar não eles... tem isso. A questão não é o bar. A questão é as pessoas que frequentam o bar. Ele é um ponto de encontro, cara, ele é quase assim, esses cientistas, eles acreditavam que se eles se amarrassem na bomba atômica, eles seriam eles iriam pro além, vai, pro um além-vida, serviriam quase como um combustível para uma guerra armada, né, entre um bem e um mal, como eu falei, né, Planetary mergulha no gnosticismo, né? Então ele vai fundo nessa coisa de dualidade. Então ele está falando isso, né? Que tem uma batalha espiritual acontecendo. Imagina só, cientistas super céticos, eles faziam experimentos com radiação e com explosões atômicas para acessar o além-vida, cara. E se eu não me engano, o Ellis já falou que isso daí, ele pesquisou, isso daí de fato era um rumor da cortina de ferro, era alguma coisa assim, né? Eu não sei cravar, dizer que é fato real, mas que rumor de fato era. porque ele conta a mesma história, né? Ele já apresentou esse bar no Stormwatch, numa história do Stormwatch, que eles saem para beber à noite também. Assim, ele mostra o mesmo bar e conta a mesma história, que é aquela coisa que o Ellis faz, que ele encontra um artigo científico, alguma coisa, e ele leva para os quadrinhos dele, né? Então, ele já contou isso daí, e se eu não me engano, eu estou puxando de memória, cara, isso. Então, ele falou que isso daí, assim, era uma coisa, se eu não me engano, era um rumor, não é um fato, é um rumor que tinha na Cortina de Ferro, que os cientistas faziam isso, né, e nunca foi comprovado. É mais legal do que vocês dois falaram, eu estava esperando vocês levantarem a bola, mas eu vou falar. Cara, olha o raciocínio, ele é muito doido. Ele fala que esses cientistas tinham chegado à conclusão que a alma humana era um campo eletromagnético e que o céu e o inferno eram brigas entre duas forças que usavam as almas humanas, esse campo eletromagnético, como combustível. E que as explosões nucleares destruíam campos eletromagnéticos. Então, esses cientistas iam lá para enganar a vida após a morte. Eles iam ser explodidos nuclearmente para não ir nem para o céu nem para o inferno. E é o que o John Stone fala. Este é o lugar onde a vida após morte é ludibriada. Cara, é muito doido, é um raciocínio muito legal. Os caras, cientistas, eles tinham essa ideia de que se eles morressem naturalmente, eles iam servir de combustível ou para o céu ou para o inferno. E que como a explosão nuclear destrói campos eletromagnéticos, eles se explodindo nuclearmente não iam nem para um lado nem para o outro. Então eles iam lá tomar o último drink, tirava uma foto e iam fugir do céu e do inferno. Cara, que ideia maneiríssima. Em uma página ele conta essa história. Vamos tomar uma nesse lugar agora? Agora. É doido, né? É muito doido. Cara, vocês querem comentar mais alguma coisa? Vamos pra cá. Ah, não. Acho que a gente não comentou nem que o segredo, né? As memórias vão voltando, né? Ele vai tendo flashes, né? Ele tem as cores diferentes. Você vê ele com Sherlock Holmes, vê aquela mulher lá que ele toma tipo um peiotezinho lá, como um alucinógeno, né? Vê uns flashzinhos, as coisas que a gente vai ver lá na frente, né? Johnny fala pra ele do Guia Planetário. Acho que é a primeira vez. Sim, que isso, né? De 1931, né? Isso. Que dá a entender que ele tinha colocado algumas travas cerebrais nele, e quando o John Stone menciona o Guia Planetário, aquilo é como um código para destravar coisas que ele tinha na mente. Eu entendi que ele lembrou de 1931. Eu também. Né? Achei que foi tão longe assim, né? É, na verdade, ele tem. O bloqueio de memória dele não foi colocado por ele, né? Você vai saber depois. Não, mas assim, eu acho que o Mauro falou, assim, tipo, uma palavra-chave, assim, para ele. Sim. Isso. Na minha leitura, eu fiquei com a ideia disso, que ele foi atrás do John Stone para descobrir alguma coisa, e que quando apagaram a memória dele, mais lá para frente a gente vai ver por quê, trechos cirúrgicos da memória dele foram apagados para evitar que ele se tornasse um risco, mas que ele teria colocado uns safeguards ali, algumas palavras-chave, alguns fatos que desbloquearia, que quando mencionados desbloqueariam essas memórias. Isso foi o que eu entendi, mas pode ser viagem da minha cabeça também. Mais na frente, isso daí pode até ser, porque... Mas eu não vou revelar porque... É bem na frente isso, mas pode ser. Mas a princípio aí, só na edição, só pela edição, você entende que o John Stone fala para ele do Guia Planetário, né? E ele lembra de 1931, por isso que ele tem aqueles flashbacks, que ele tá lutando com um lobisomem com, né, uma bengala de prata, aparece um daqueles coronéis assassinos da primeira edição, ele tá lutando com um desses caras, é como se, né, ele desbloqueasse uma memória de 1931. Aí ele também começa a lembrar de muito outras coisas. Ele fala, até que ele fala, não lembrei de tudo, mas eu lembrei do suficiente. Desbloqueou ele, né? E ele fala que foi montado, né, um andaime em torno dele, né, para segurar essas memórias, e que isso daí, né, rompeu. Começou lá atrás, né? O William Letter, ele relacionou o William Letter com o John Stone, porque os dois tiveram uma aventura em comum, né? Nautilus, né? Do Nautilus, isso. isso. Tanto é que o Planetary não tem nenhuma, né, informação do John Stone, ele foi sozinho atrás disso, e aí o John Stone é que desbloqueou isso para ele. Mais na frente nós vamos saber se isso daí foi de fato um gatilho, se ele é um aliado ou não, né? Mas a princípio, só para edição, você entende que é uma memória, que desbloqueou a memória dele de 1931, e é igual uma barragem, né? Abriu uma memória, abriu tudo, e ele vai lembrando dos fatos. Ele termina a edição falando que ele sabe quem é o quarto homem, que é a grande revelação, assim, né? Eu acho que talvez seja um dos momentos, ou o maior momento da série, né? Pelo menos eu, na época, foi muito grande, assim, e hoje, lendo de novo, é bem emocionante, né? Vamos pra capa ou você quer comentar alguma coisa? Vai pra capa. Vamos. Eu acho que essa 11 aqui é a minha favorita, bicho. Eu tô vendo, assim, dessas capas que a gente viu hoje, eu acho que é a minha favorita, assim. E ela não é nada discreta, né? Assim como aquela lá da 7, assim, emulando assim, o Dave McKean, essa aqui tá emulando o Easter Anko, né? Na clássica edição 4, né? De Nick Fury, Agent of the Shield, né? De 68. E aí, Mauro, capaz, hein? Ah, isso mesmo. Não tem discreto nem nada. Ela é uma homenagem descarada a essa edição do Easter Anko. E é muito bonita. O Stone em vermelho e o fundo em preto e branco com os raios, igual aquela edição do Nick Fury colorido, né? Ele em azul e o fundo em preto e branco com os raios. A homenagem tá toda aí e ainda tem os elementozinhos, né? Tem as interrogações dele tá, né, desbloqueando as memórias. Tem ali o letter num cantinho aqui, dentro de uma engrenagem, né, de umas conexões cibernéticas. Tem o Snow em cima com o relógio, lindona mesmo, tanto como homenagem quanto como apresentando o que vai ser demonstrado nessa edição. Mesmo, comentários, capa. Cara, ela é, né? Ela é pura Easter Anko, ela é bonita demais. Realmente é a capacidade do Cassaday, né? Emular outros artistas. Talvez a gente vá falar de capa mais pra frente. Essa não é a minha favorita dessa leva agora, mas ela é uma das mais bonitas, sim, não tem dúvida. Agora, vale dizer também que essa capa do Nick Fury, essa número 4, eu acho que é uma das capas, assim, mais homenageadas que eu já vi. Porque tem versão dela, né? Tem de 100 balas. Cara, acho que tem muitas versões dessa capa. É uma capa muito icônica para a própria Marvel, né? Se você botar no top 10 de capas da Marvel, acho que seguramente essa tá no meio. Tranquilamente. Ela é muito bonita, ela é icônica, ela é o produto de uma época, ela tem aquele visual meio psicodélico, com espionagem. Ela merece, assim, porque ela é impactante, ela te joga dentro de uma época, dentro de um contexto muito específico. O Liefeld põe todo mundo dentro do alvo dele, assim, sabe? Igual essa capa aqui, que tem o Stone no meio do alvo, o Liefeld põe todos os personagens dele dentro do alvo. Na verdade, o Liefeld já fez um cartão de Natal da família dele com a família dentro do alvo, assim. Vai comprar esse livro dele, Reginaldo, Observations, tá pra ser lançado. Opa, com certeza, cara. Quer saber? Conheci alguém há uns meses que tinha um Guia Planetário de 1931. Memória nublada. Eu não falei, mas assim, a 11 saiu em setembro de 2000 e agora a 12 só sai em janeiro de 2001. Acho que é o primeiro sinal que a regularidade vai começar a ir para as cucuias, né? Mas o que importa para a gente é que essa história é a da virada de chave da série, né? Aquela que você fica de verdade, assim, na ponta dos cascos, né? Quando o Elijah chama a Jaquita e o baterista pra chincha, né? Quando começa a botar os dois contra a parede e jogar na cara deles as inconsistências de tudo que disseram pra ele, assim, nesse último ano. E aí, assim, curiosamente, é uma edição de detetive, né? Juntando as peças e chegando, assim, numa solução. Justamente porque uma das memórias que voltaram naquele turbilhão de flashes, né? Dessa edição do John Stone que a gente acabou de discutir, foi a do Sherlock Holmes, como eu falei, né? Aceitando o Elijah como discípulo, né? Cara, eu acho um barato, assim, o sorriso de prazer dele quando ele faz aquele movimento característico do Holmes, né? Quando ele soluciona um caso, né? Fora que vemos também, assim, um flashback, assim, do Randall Dolan prestes a fazer essa cirurgia nele, né? Que fez esses bloqueios. Eu só não lembro, assim, porque os quatro fizeram isso em vez, assim, de simplesmente matá-lo, né? Uma coisa que eu vou redescobrir nessa releitura. O final da edição, assim, é icônico, né, pra caramba, quando o Elijah faz uma caminhada, assim, o rastro dele vai virando gelo, né, até que você vê uma imagem panorâmica de um 4 enorme, né, visível lá do céu, né, e inclusive de um satélite orbitando a Terra, né, com um 4, assim, impresso, assim, na lataria desse satélite. É uma declaração de guerra, né, é um aviso que o Elijah lembra do que o Randall fez, né, e ele vai atrás dos 4, né, a seguir, né. Você também pirou nessa edição, Mauro? Quais tuas observações sobre essa última edição do nosso recorte de hoje? Ela clareia aquele ponto de virada que apareceu na última edição. Ela muda, né, completamente o status quo da série. A gente descobre que o quarto homem era e sempre foi o Elijah Snow. Ele era a força, ele é o financiador, ele era o que escrevia o Guia Planetary. Ele é uma criança do século, né? Ele estava ali desde o começo e que ele foi anulado. A gente percebe que ele teve que ceder e que a Jaquita, tanto a Jaquita quanto o baterista sabiam disso. Que eles resgataram ele de algum jeito porque precisavam trazer ele de volta, mas ao mesmo tempo eles tinham medo que ele descobrisse tudo e que ele entrasse para essa guerra aberta, porque eles sabiam o que os quatro podiam fazer. Ao mesmo tempo, assim, a Jaquita, ela queria trazer ele de volta, ela queria, né, sair daquele jugo dos quatro, mas ao mesmo tempo ela tinha medo de que ele abraçasse isso, que ele colocasse todo mundo em risco enfrentando os quatro, coisa que na época ele teve que ceder. Então a gente descobre que em algum momento os quatro capturaram ele, ameaçaram as pessoas que ele ama, e ele entrou num acordo de ser anulado, do Dowling apagar as memórias dele relevantes a ponto de, né, tanto da participação dele no Planetary, quanto em relação a coisas que pudessem trazer risco aos quatro. E eles falam, né, olha, você até certo ponto é uma diversão, é uma coisa para eles se manterem ocupados, para eles terem algum desafiozinho, mas a partir do momento que ele vira uma ameaça, eles anulam aquilo. A gente vai entendendo um pouquinho da lógica do que aconteceu com ele, e ele, se dando conta disso, ele fala, não vou aceitar, não, nós não somos nós que estamos lascados, eles é que estão, eu voltei e o jogo continua. E aí ele parte para a declaração de guerra, vamos retomar, e tudo que eles me ameaçaram, tudo que eles colocaram em risco, eu estou disposto a perder para não deixar os quatro vencerem. E aí, Reginaldo? Então, essa edição, para mim, assim, tanto em narrativa quanto na revelação, ela é a melhor, né? Porque o impacto que teve isso na época, e se alguém não conhece a história e está lendo a primeira vez, eu acho fantástico, né? Porque faz muito sentido, mas você não consegue, eu acho difícil alguém decifrar isso, né? O mistério do quarto homem antes dessa edição, você saber quem que é, né? E a hora que você que tem essa revelação, ela é muito forte, né? E ela abre, dá um novo desdobramento para a série, né? Ela dá um novo fôlego, a série ganha, né? Agora um novo tom, é uma batalha mais pessoal, né? Você entende, você pergunta também por que que deixaram ele vivo. A mesma pergunta que você está fazendo agora, Luigi, todo mundo acho que lê, faz, né? Porque se eles tão poderosos, deram essa colher de chá. Eles até falam, né? Acho que mais de uma vez, ou agora, ou vão falar na próxima edição, porque acho que uma ou duas edições para frente mostra esse evento, né? Como Elijah Snow perdeu a memória. E fala que eles falam que eles são entediados. Eles são tão poderosos que eles são entediados, então eles deixaram isso para ser divertido. Mas não é esse o motivo real. Mas em si, a edição em si, eu acho ela demais, cara, assim, porque primeiro, por essa revelação que ela, do jeito que ela é feita, vale a pena, depois foi o que eu falei, você voltar lá atrás, que nem nós estamos falando, se a gente voltar para o começo da conversa, você vê, né, aqui eles mostram e você também vê aquele momento em que a Jaquita fala do Jack Carter, ele não lembrava dele. Que passa até despercebido, né, se você não lembra dele, né, então, quando você está lendo na época, você não percebe, né, mas quando você vê agora nesse momento, né, você vai encaixar. Mas esse é comentado agora, né, Luiz? A questão do cigarro é comentado, mas tem vários outros que não são. Aquela brincadeira que eles fazem de arremessar uma garrafinha de refrigerante e você fala assim, pô, mas como que ele pega rápido assim, né? Como eles pegam? Se eles nem se conhecem, como eles pegam assim? E você vê que era um hábito que eles tinham antigamente, né? Era um hábito antigo. A memória muscular dele. Exatamente, cara. É exatamente isso. Então é muito legal você ver assim que, né? E a dinâmica deles, você, assim, o baterista tira sarro, né, dele e ao mesmo tempo é quase uma figura paterna. Na verdade, o Eli acaba sendo o pai dos dois, né? Exato. Né? Ele é uma figura paterna para os dois, assim, né? Tanto para ele quanto para ela. Mas ainda assim, a Jaquita, ela também, ela é filha de um bebê do século. Ela também é imprevisível. Você vê que ele se contém com ela, ele parte para cima do baterista. Né? Então, assim, é cheio de nuances e detalhes, né? E a forma como isso é narrado, que é o que eu mais gosto, né? Que se você reparar, a edição começa com o Elijah Snow nas sombras, o rosto dele, toda hora a cabeça dele está escondida nas sombras, até a hora da explosão dele, ele congela a mesa e aí as cores mudam, né? Das cores frias parte para as cores quentes e aí ele vem para a luz, começa pedir mais explicações, né? Então, é cheio de detalhezinhos, assim, né? Que vão construindo, assim, que são muito legais, cara, muito legais, assim. E lendo agora, é aquilo lá que a gente fala, cada leitura que você faz, você acaba achando mais coisinhas, né? Eu até escrevi isso para vocês, que esse escritório Planetary aí tá em Nova York, porque o 4 que ele faz congelando, né? É no Central Park, ele faz um 4 quase que do tamanho do Central Park inteiro, para o satélite ver, né? O Central Park é gigantesco, né? Imagina o número 4 que ele faz, né? O número é o 4. Só que olhando agora, você vê ele saindo de um prédio, né? Quando você... eu não sabia disso, eu nunca tinha associado, mas como eu fiquei uma época perto, ano passado, lá da 72, né, da Rua 72, lá do edifício da Cota, tudo, o Cassaday pegou exatamente essa esquina, né, se você olhar o desenho do guarda-corpo lá, da lateral, é verdade. É exatamente esse desenho, esse detalhe, né, e ele fica de frente para o Central Park, né, exatamente de frente, então o pedaço, né, o caminho, né, o percurso que o Elijah Snow faz é exatamente esse, ele atravessa a 72 Street lá, para entrar no Central Park, e aí ele já entra já no Central Park. Claro que ele é gigantesco aquilo lá, ele simplifica, lógico, e faz o 4 no gelo, que é uma cena impactante. Eu comi bola, assim, eu falei, eu dei a entender que ele faz isso numa caminhada, não, mas ele bota a mão no chão e faz o 4, né? É engraçado que essa edição, essa 12 também, ela também é um momento assim, que a gente mais vê ele utilizando o poder dele, assim, dessa forma assim, mais agressiva e como se ele tivesse também voltado a aprender a usar o poder dele, né? Da forma mais extravagante, né? Pode ser desbloqueado, né? O que ele sabe usar, né? É. É, o que é só interessante é que ele não é um homem de gelo, né? Ele não gera gelo, né? Ele não consegue gerar uma pedra de gelo que seja, assim, né? O que ele faz é que, se você reparar, ele sempre toca em alguém ou ele congela alguma coisa líquida, por exemplo, quando ele fala, ah, tô congelando essa parte do cérebro dele, tô congelando, ou então ele toca e aí sim a coisa congela, né? Ele precisa ter... talvez assim, um contato físico, acho que uma hora também ele, um gás ele consegue congelar, mas o entorno dele, ele consegue controlar a temperatura também em volta dele, né? Mas se você reparar, ele toca no chão e aí vai formando quatro, né? Uma faixa de gelo, assim, bem grande. É muito legal essa cena, né? Mas toda a narrativa para chegar nessa cena de impacto, ela é muito legal, porque, de novo, né? Ela é construída com storytelling, né? E com luz e sombra e com narrativa gráfica mesmo, né? Então, fora a história ser boa, né, ser impactante, a gente está falando do melhor trabalho do Warren Ellis, então não podia deixar de ser fabuloso, mas também tem narrativa gráfica e também tem o trabalho de toda essa equipe aí, né, que é muito bom. Quando você, vale a pena você ler a história inteira, ler tudo, tal, sim, matou a vontade, descobriu o segredo, já sabe quem é o quarto homem, volta para o começo e vai olhando quadrinho por quadrinho, só a parte visual, e você vai ver essa transição da sombra para a luz, né, então do que está velado para o que vem às claras, e é muito bonito isso, é realmente você contar uma história visualmente, é narrativa gráfica pura. Sabe que eu também, assim, eu tirei dessa edição, dessa 12, assim, uma coisa que eu nunca tinha pensado, assim, você fala assim, o quarto homem, né? A gente fala muito dos quatro, né? E também fala do Planetário, mas com relação só a esse nome, o quarto homem. Mas se você for ver direitinho, é uma guerra de dois quartetos, né? Por exemplo, é como se o Eli Snow fosse o oposto do Randall Dolling, é como se ele fosse o Senhor Fantástico de cada um. Aí você vê também a Jaquita e o baterista, de certa forma eles são irmãos. Né? É como se eles fossem o Johnny Storm e a Sue, né? E se você for ver do outro lado, a gente tem aqui o Ambrose Chase, que ele está desaparecido, né? Desaparecido em ação. E do outro lado também a gente pode dizer que eu me esqueci o nome lá do cara, acho que é o Jacob Green, né? Que é o Ben Grimm lá. Ele também está desaparecido, né? No final das contas são 3 contra 3, né? Eu acho que tem essa sincronicidade, é como se fosse um quarteto contra um quarteto. É uma guerra de quartetos essa história do Planetário. Eu fiquei com isso nessa leitura agora. Achei bem bacana. Vai viajar de mim também, né? Não, faz muito sentido. Faz sentido sim, Luigi. Você vê muita gente comentando. Eu só não associo, eu vejo algumas, já vi algumas pessoas querendo associar o Planetary ao Quarteto Fantástico direto, não, sabe? Querendo fazer analogias. Então, o Elijah Snow é o Johnny Storm, inverso, entendeu? Nossa, não dá por causa dessa analogia. Né? Ruim demais. O baterista é tão inteligente quanto o Reed Richards. E nossa, aí, né? Não. O cara tá fazendo uma triangulação, assim, uma salada, né, meu? O Ambrose Chase tem um campo de força igual a sua Storm. Que assim, né, aí é o cara querer, sabe, dar martelada, querer martelar as coisas assim para encaixar. Aí eu já acho que não, mas os quatro serem realmente assim relacionáveis, eu acho perfeito, sim, acho legal. Essa capa com o Eli, né, e as miniaturas de todas as páginas das... Não são nem das 12, não, acho que são das 11 anteriores, né? Até que eu acho que é exatamente assim, uma alusão assim, às memórias fragmentadas, como se elas viessem tudo de uma vez, né? Eu acho lindo, assim, é diferente, né? E é uma coisa que você pode, eu acho, botar também na conta do Warren Ellis. Porque naquele textinho que você passou pra gente, viu, gente, como eu falei, que é tipo um manifesto, assim, de intenções dele sobre Planetary, ele chega a sugerir que todas as ideias das capas seriam também roteirizadas e passadas pro artista, né? E eu acho que quando ele escreve aquilo, né, o Cassidy ainda nem tinha, como eu falei ainda agora, nem tinha sido anunciado, mas eu lembro bem que tem essa premissa de que tudo nessa série seria rigorosamente controlado por ele, né? Foi isso mesmo, Reginaldo? Comenta aí essa capa aí da 12, o que, é que você acha? Ah, eu gosto demais, eu acho que até da Level me adianto falar que eu acho que é a que eu mais gosto, porque acho que a gente vê mais homenagem feita com capa, né? E aqui não, aqui são as 11 edições que chegaram até aqui, quadro a quadro, né? Quadro a quadro não, página a página, né? É demais você voltar, né, e olhar. Então, você sai procurando, assim, lá o Doc Brás, lá aqui no lado. Você olha mais para cima, você vê lá a ilha dos Monstros, a Ilha Zero, aquela narrativa em tom sépia. É demais, assim, essa capa. Eu acho, eu particularmente acho ela a mais bonita, né? E você vê a imagem do Elijah Snow, né? Ele realmente é peça fundamental, né? Não é nem por ele ser um personagem poderoso, né? E ele é poderoso, mas a questão não é essa. É o que ele constrói, né? O Planetary é uma criação dele, é uma construção dele. E o mais importante, né, é o trabalho que o Planetary faz. Essa arqueologia é importantíssima, né? Tanto para trazer esses mistérios, né, essas coisas que estavam escondidas às claras, quanto até para, né, relacionar algumas coisas, né, que são esquecidas ou são deixadas de lado, ou até os quatro fizeram questão de apagar. Então é importante o trabalho deles. Eu acho muito legal ter essas imagens com o Elijah Snow em destaque, porque ele é peça fundamental do Planetary, né? E aí, Mo, o que você achou dessa capa da 12? Eu achei ela sensacional. Ela é como se fosse um quebra-cabeça. É o Elijah Snow, no meio de todas as edições anteriores, você está recapitulando tudo o que aconteceu até ali, e agora vai fazer sentido, e ele está ali no meio. Então tem as capas, tem páginas icônicas, e você tem ali ele no centro de tudo, e agora vai estar revelando, e agora você vai ver tudo aquilo que veio antes com uma visão diferente. Então, espetacular. É um jogo, Sr. Snow. Veja, porém, o senhor e seu time estão jogando um pouco bem demais. Se não tomarem cuidado, podem ser promovidos de incômodo divertido a aborrecimento grave, o que não vamos tolerar. Assim, eis as regras. O senhor se submete ao implante de uma sequência de bloqueios na memória, só o bastante para impedi-lo de ser tão útil. E parte. Parte e se esconde. Caso contrário, mato sua equipe. Somos velhos e poderosos e nos entediamos fácil. Gostamos do jogo que o Planetary representa, mas não podemos nos dar o luxo de perder, Sr. Snow. E então, é só dizer sim, Dr. Dowling. Fim do livro 2.